À quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso. Quartas-feiras, às 17 horas, na Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena é o programa desportivo da Antena Web que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23h, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena. Às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo à segunda emissão do programa Musicália. É o seu programa de música que nos vai chegando um pouco de todo o mundo. Aquela música que é boa, tem qualidade, mas como não é cantada nem em português nem em inglês, acaba por ficar esquecida e nem sequer chega às prateleiras das discotecas, digamos assim, ou das casas revendedoras de artigos musicais. Neste caso, de CDs e outros afins. Ora, hoje o nosso ponto de partida é a Roménia e o nosso ponto de chegada é a Grécia. Vamos começar pela década de 70, finais da década de 70. Vamos ouvir uma cantora mítica no panorama musical romeno. Estou-lhe a falar de Irina Login, ela que foi, sem dúvida, uma grande intérprete, uma grande artista do seu tempo, e que nos deixa aqui o tema Azin Sate Num Camare, um tema cantado em romeno, muito, muito bonito, também com aquela típica, com aquele típico ritmo romeno que ainda hoje se sente a música mais tradicional daquele país. Vamos iniciar então com Irina Login, depois eu vou fazer consigo uma viagenzinha no tempo. Vamos andar pelas Arábias e pelas Grécias, e é precisamente pela Grécia que vamos encerrar esta missão. Mas antes de pensarmos no fim, vamos a pensar no princípio, porque ainda temos meia hora para aproveitar. Vem a música, eu volto daqui a alguns instantes. Cinste mirea s-a pornit, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi-măi. Însoții de mulți flăcăi, măi, că și-ai dat ina la noi, măi. Însoții de nume mari și-un taraf de lăutar, măi, și-un taraf de lăutar, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi-măi. Mireasa în alb l-așteaptă, cu doi brazi bătuți-n poartă. Toate lângă marcă se despart, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la, la măi, măi. Zi, bătrânele, utare, că mă duc să-mi cer iertare. De la părinții din prag, care m-au crescut cu drag, măi, care m-au crescut cu drag, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la, la măi, măi. Și tată, dacă v-am greșit vreodată, că mă după părăsesc, după omul ce-l iubesc, măi, după omul ce-l iubesc, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la, la măi, măi. Părăsesc al vostru prag, după omul ce-mi-e drag, măi, pentru omul ce-mi-e drag, măi, șa-la-la-la, la-la-la-la-la-la-măi-măi. Ficamos então com este tema de Irina Login, Azin Sate Num Camare, um tema então do final da década de 1970, um marco na canção rumena Irina Login. É o que é, um grande marco. Vamos agora recuar um bocadinho mais no tempo, vamos ouvir duas músicas da década de 30 do mundo árabe, da Arábia Saudita. Vamos ficar com Encha Skaramen, é um tema de um intérprete que infelizmente não tivemos acesso, ou seja, um nome que não conhecemos. E depois ficamos com Yael Segati, com uma música também de 1930, ou dessa década, também da Arábia Saudita, chama-se Abdel Aziz Mahmoud. É então mais um tema da década de 1930, um tema já muito antigo, que é Antena Web, se orgulho de ter e terá todo o prazer de passar nos próximos minutos. São estes os dois temas que lhe trago agora, vindos diretamente da Arábia Saudita, ou então daquela zona, como este segundo. Não é bem da Arábia Saudita, mas é toda aquela envolvência árabe, é toda aquela zona árabe. Depois destas duas músicas, eu vou levá-lo até à Grécia. Vamos começar no passado e acabar no presente. Não acredita? Então fique para ouvir. Eu vou trazer-lhe daqui a pouco nomes como Stella Graca e outros nomes. Vai ver que vai gostar também desta segunda emissão do programa musical. E vamos à música, porque é isso que interessa. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. ليا وليا يا بنيا يا ليلى البعدوية ليا وليا يا بنيا يا ليلى البعدوية ظل الأعمار بجعودك طبعا بدو يتضيا بنانا طور ورداتك يلي نبتو من وجناتك ندي عني عويناتك بيهون سلاك السحرية ليوم انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيب انا ليا حبيب انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيب انا ليا حبيب بستناك يا كل املي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي اللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي ياللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي Ficamos então com estas duas interpretações, música típica árabe e dos anos 30, é daquela que é rara encontrar. Nesta emissão do musical não nos vamos centrar na música antiga ou só na música antiga, vamos também trazer-lhe mais para a frente sucessos da música, ou seja, sucessos atuais da música turca, grega, húngara, enfim, sucessos, inclusive alguns já deste ano. Nós vamos estar sempre a par dessas novidades que nos vão, entretanto, chegando. Vamos agora, como lhe disse, fazer uma viagemzinha até à Grécia, porque hoje vai ser assim, não vamos sair de lá mais, até ao final desta emissão. Vamos começar no passado e acabar no presente. Vamos dar dois saltinhos no tempo, o primeiro é pequenino, o segundo é grande. Vamos ficar, por exemplo, com Stella Graca e um tema que eu não consigo pronunciar em grego, mas que em inglês quer dizer In Living. É um tema da década de 40, se não estou em erro, de 1947. Um tema, portanto, que... Bom, é um tema até bastante bonito. Vai ouvir, é uma balada típica, até mais anglo-saxónica. Mas é uma balada que, enfim, é cantada em grego, vale a pena ouvir. Depois vamos ficar com Jonas Tatasopoulos e os seus companheiros, ou seja, Mitsaki e Minu. E uma musiquinha que não tem nome, pelo menos nós não conseguimos aqui descortinar, é que nem sequer deve estar em grego, porque não tem mesmo. O nome é desconhecido, não constava de. Nós até temos aqui a indicação do número da disco da RCA, mas não temos. Infelizmente, o nome. É uma questão que nos ultrapassa, mas enfim, convém sempre informar. Vamos então ficar, como dizia, com Jonas Tatasopoulos, Mitsaki e Minu, uma música também de 49, daí que diga que o pulinho é pequenino. Depois é que vai ser maior, vamos passar para a música grega, mas mais atual. Até vai ser uma comparação interessante, mas isso é para daqui a pouco. Para já, Stella Greca com, aliás, Stella Graca com In Living, e depois John Tatasopoulos, Mitsaki e Minu, um tema de 1949, que um dia destes, se ele puder ser descortinado, haverá de ter o nome, não é? Testimoni fallo macriar sano caros musalino falipi da monolipi a covaria a figo saligo toxari e a capo macriar Αφίβο το ξέρεις, μα δεν υποφέρεις που παίρνω του πόνου βαθιά την πληγή. Θα ζήσω ξανά στη ρουτίνα που τόσο η καρδιά μου μισεί. Μακριά απ' τον καλό μου, μακριά απ' την Αθήνα, αγάπες μου δυο μου, η Αθήνα κι εσύ. Μα τι κι αν σε χάσω, μαζί σου θα μείνω, στο πλάι σου αφήνω, δεινά την καρδιά μου, θα παίρνω μαζί. Πώς να ξεχάσω με τη θύμησή μου εσένα κοντά μου. Σαν άλλες αγάπες γνωρίσεις κι αν νιώσεις χαρά περισσή κι αν φύγουν τα χρόνια Ιδιό μου αναμνήσει, θα μείνουν αιώνια η Αθήνα κι εσύ. Πόνο σου έναν άλλον το Γιωργάκι σου ξεχνάς. Και στο φτωχικό μας σπίτι δεν ξαναγυρνάς. Vamos continuar na Grécia, mas vamos então dar o tal pulinho no tempo, o tal grande salto no tempo. Vamos para os tempos modernos, para ouvirmos Tersis Sta Hipogeia, um dos nomes mais badalados da canção grega na atualidade. Vamos ouvir o tema que nos trazem e depois eu volto para as despedidas. Mas preste atenção porque esta música é daquelas que tem um misto de tudo. Um misto de música grega, um misto de música anglo-saxónica. A língua, essa, é grega. Vamos ver gregos para entender. Mas é uma música bonita e que acho que vale a pena ser trazida à antena. Παλιό καημό, κι όσο πλαγιάζω τόσο ξυπνιάντεχει. Έχω μια αγάπη κοφτερό γυαλί, χίλια κομμάτια κόβει το φιλί, κι ας με ματώνει ξέρω με προσέχει. Έχω μια αγάπη, μια πληγή που μένει χρόνια ανοιχτή, κι όταν αλλάζει λίγο καιρός τότε πονάω σαν τρελό. Ψέματα να πω, πάνω θυμάμαι σ' αγαπώ. Έχω μια αγάπη, βλέμμα σιωπηλό, κι αν με τρομάζει εγώ την απειλώ. Κλείνω τα μάτια μα είναι πάντα εμπρός μου. Έχω μια αγάπη, φλόγα δυνατή, που με ζεσταίνει αν λείπει γίνεται προς μου. Έχω μια αγάπη, μια πληγή που μένει χρόνια ανοιχτή κι όταν αλλάζει λίγο καιρός τότε πονάω σαν τρελός και σε θυμάμαι ψέματα να πω. De encerrarmos mais uma emissão do programa Musicália, é a emissão número 2, mas eu antes de fechar este programa quero só deixar de mais uma musiquinha também cantada em grego e de uma cantora, este sim também um nome muito badalado na canção grega, e eu aposto que se o ouvinte é fã da Eurovisão até conhece. Estou a falar de Helena Paparizou. Ela foi a vencedora do Festival da Canção em 2005, que se realizou na Ucrânia. Ela foi então a vencedora desse festival que levou portanto a Eurovisão até aos helénicos no ano de 2006. Ela cantava outros temas, chamava-se Number One, mas era cantada em inglês. Nós vamos trazer aqui então o trabalho a seguir a esse, a música a seguir a essa, que se chama então Mambo. O nome é pequenino, mas a música é contagiante. É desta forma que me despeço. Deixo-lhe um grande abraço e muito obrigado por ter estado desse lado nestes 30 minutos que passaram a correr. Um forte abraço e então até para a semana. Μήπως φταίει η νύχτα, μήπως το φιλί που κάναν το βλέμμα σου να είναι φυλακή. Πες μου, πες μου, πες μου τώρα.